Controle, aqui é o Golf Tango Bravo. Golf Tango Bravo, como me recebe? Eu estou aqui na Juliette, segunda operação aqui do pessoal de solo. Foi perdido o contato, tinha autorizado o rebote, é isso? Golf Tango Bravo, eu havia autorizado o rebote, o senhor se encontra antes da Juliette. O senhor não pode sair da frequência dessa maneira, senhor. O senhor até, inclusive, prejudicou a aeronave da Trip, que já poderia estar iniciando o táxi nesse momento e estar iniciando o pushback só agora. O senhor não pode fazer esse tipo de coisa porque a gente sair da frequência, porque a gente precisava de entrar em contato com o senhor e o senhor prejudicou a aeronave que está fazendo pushback nesse momento. Então, vou pedir para o senhor manter a minha escuta permanente a partir de então e, em breve, vou liberar a sua entrada para o pátio 3. Positivo, estou na sua escuta. O áudio está aberto. Chamou o senhor por volta de 10 vezes e não houve nenhuma resposta, ok? Mantenha a minha escuta permanente. Ok. Desculpe o equívoco, o erro. Estamos na sua escuta. Obrigado pela atenção. Ok, para o táxi, 8, 9, 3 horas e 30. Táxi via Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, Chime Torre 1895, ajuste 10111. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera, 1895, e 11, grato, força Tango Bravo, autorizado, ingresso no pátio 03, informe término do reboque. Obrigado, Golf Tango Bravo, prosseguindo o reboque na sua escuta. Oi, bom dia. Trip 5557, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento 080 graus com meia dúzia nossa. No 7, chama Centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. 25 no 3325, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Step 5557, decola os 24, chame controle 120, decimal 8. 208, pronto. Controle, bom dia, 5557, passa 1500 pés, desloca, possibilidade direto para Dael. 5557, sobe ao 360, serviço de vigilância, voo Dael. Prato, Dael. De controle, aqui é o Golfo Tango Bravo. Considere encerrado o reboque, a aeronave na posição 4 do pátio 6. Está livre. Ciente. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Golfo Tango Bravo, mesmo estando com áudio aberto aqui, mas eu confesso que não ouvi o seu chamado, desculpa pelo ocorrido. Ciente. cidade, tá? E a Porta El, guarde isso. Porta El, mantenha lenta, aguarde coordenação com o centro. Aguarde coordenação. Salvador, muito boa noite, 13945, gente, da informação Fox, para vocês adiantarem, sai da prevista com Confins. 9945, sai da prevista para Confins e Adael Leda Bridge, informa que ainda não tem plano no sistema. Gente, Adael Leda Bridge, está aqui na escuta para quando tiver o plano, 13945. Confia apenas o horário? Previsto às 6, Zulu. Sim, está um pouquinho cedo, se tiver o plano, passa comigo. Tá, tá. Trip 5557, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 25, 335, já pegou. Bom dia, boa semana. Bom dia, até mais. Negativo, é da Elleta Bridge mesmo. Da Elleta Bridge, ok, graças. Trip 9945, pronto para cópia. Trip 9945, pronto para cópia. Trip 9945, pronto para cópia. Autorizado com fins, nível de voo 400, via peso Luna 6, subida da El, letra, bridge, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5571 e o controle em 120.8. Trip 9945 está autorizado com fins, nível 400, via peso Luna 6. Decolada 190 com primeira curva à direita na saída da El, Leda Brit, 5571, transponder 1208, é o controle. Correto, chamo para posicionamento. Maracota pronto, Brit, 9945. Todos em Salvador, bom dia, tá? 3601, autorização de tráfego para Congonhas, sentido da Fox. Pronto para cópia? Irmão. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via peso Luna 6, BHZ Trivia, após conforme a rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita, ponta decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5560 e o controle em 120.8. Autorizado Congonhas, nível 360, peso Luna 6, BHZ conforme o plano. Saída da El, Leda, Bridge com curva direita, decola da posição 90. 560, transponder de controle em 120.8, tá? 3601. Correto, chamo para posicionamento. Enter. e eu já apliquei o freio, viu? Otávio Salvador, muito boa noite, de Alfa Vitor Uniforme. Alfa Vitor Uniforme, chame por gentileza em 11895. Positivo. Torre Salvador, Avianca, Alfa Vitor Uniforme, boa noite. Boa noite, Alfa Vitor Uniforme. Confirme a posição que se encontra e a posição que prossegue no reboque? Positivo. Nós nos encontramos na ponte 7, solicitamos autorização para o reboque para a ponte 11. Ambos no pátio principal? Positivo. Ambos no pátio principal. Ciente, autorizado o reboque do portão 7 para o portão 11. Ok. Entrarei em contato novamente após o final do reboque. Afirmativo, informe término do reboque Alfa Vitor e Uniforme. Vai iniciar agora o reboque? Negativo, vamos gastar ainda 5 minutos. Vai ainda demorar mais 5 minutos para início do reboque, é isso? Afirmativo, mais 5 minutos. Alfa Vitor e Uniforme, chame então quando estiver totalmente pronto, ok? Positivo. Torre Salvador, está 3601, pronto para o inspecionamento, posição 2. Autorizado, senhor preenche táxi. Salvador, Trip, 9945. Prossiga. Pushback acionar, uma remota 8. Gente, aguarde. Alfa Vitor Uniforme, tá na minha escuta? Avianca Alfa Vitor Uniforme, tá na minha escuta? ...9945, autorizado pushback estacionamento, portão 08, chama para início de táxi. Autorizado, 35-9945. Salvador, Alfa Vitor, uniforme, pronto para o pushback e reboque. Ciente, aguarde. Aguarde, Alfa Vitor e uniforme. Uniforme aguardará. Salvador, tá 3601 no pronto, táxi com 160 a bordo, 3:40, alterando o galhão. A direita, Índia Alfa, no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Sim, Índia Alfa, direito, tá 3601. Pronto no ponto de espera da número 0. Alinda, cola cabeceira 10, vento 070 graus com 5 nós. Alinda, cola pista 10, 3601. P9945, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alto. Ponto de espera vai chamar nessa frequência novamente para decolagem. Autorizado o táxi via Pátio, Índia e Alto. Ponto de espera vai chamar chamará nessa frequência. P9945. 601, decolos 53, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. O transformador da 3601, decolou na saída da El, Leda Bridge, passando 1500 metros. A 3601, contato radar, sobre o nível de voo 360, vigilância. Gente, podemos voar direto Leda? Autorizado Leda. Obrigado. Espera da 190, pronto. A linha Iontei 9945. A linha Iontei 39945. Vitor Uniforme, autorizado o reboque do portão 07 para o portão 11. Alfa Vitor Uniforme copiou e dará início ao reboque, muito obrigado. Informe término do reboque. Positivo, informará o término do reboque. Fala, bom dia, Tana Mike, XRL Cell na posição número 6. Então, Mike, é que cheguei até o prossiga. Olha, a autorização de reboque da posição número 6 para o pátio 3, posição 4, já contactado com a infra-aero. Repita, por gentileza, a posição que se encontra é a posição de destino? 6 do pátio principal para 4 do pátio 3, já contactado com a infra-aero. Gente, aguarde para índice de reboque, Mike, é que cheguei até o hotel. Aliás, pronto, repita. Trip, livre decolagem, cabeceiro 90, vento 080 com 5 nós. Aliciano. Trip 9945, decola 56, chame controle no 208. 208, até mais. Controle, bom dia, Trip 9945. Trip 9945, contato radar, sobe para o nível 400, serviço de vigilância. 400, vigilância. Pode lá, Dael, Trip 5945. Autorizado. Obrigado. A 3601 chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1325. 1251, 1325, alterna 3601. Mike X-Ray Hotel, autorizado reboque, posição meia dúzia do pátio principal para o pátio 3, posição 04. Ótimo, obrigado. TP 9945, passa nível 1525, alterna 1-3325. Positivo. Grato. Torre Salvador, Alfa Vitor, uniforme, encerrou o reboque, agradece e que a senhora tenha uma boa noite. Obrigada, boa noite. Contato. Isso, está na sua identificação. Guarujá, Guarujá. Torre Salvador, bom dia, Xeré 6251. Informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Xeré 6251, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luno 6. Israel, Leda Bridge, a subida. Primeira curva direita após a decolagem. 5577 é o código, 119, corrigindo. 1208 é o controle. Autorizado Guarulhos. Nível 360, via peso Luno 6. Saia da El, Leda Bridge, primeira curva direita. Transponder 5577. E o controle de saída 1208. A Xené 625. Correto, chama para puxar estacionamento. Chamada. Controlei, Mike, X-Hotel, parqueado no pátio 3, bom dia, obrigado. Boa noite.